Coluna poeticamente. Corpo estranho. Há um corpo estranho. Na chapa do raio-x, uma incógnita. Na equação matemática, uma letra mais na palavra exceção. Há um OVNI no fundo da foto desfocado. Um cisco no olho. Desfocando. Uma cabeça pensante. Hiperfocada. Há uma mosca na sopa. E ainda o ovo. Da mosca na sopa. Espécie não catalogada. Um DNA novo. Um ser mutante. Há uma falha climática. A borboleta que bate as asas. E causa o furacão. Efeito de seu defeito. Assim um corpo que hábito, um corpo estranho. Michele Fernandes é escritora autista. Gaúcha, nascida e criada em Porto Alegre. Formada em letras, português e grego pela UFRGS. Atua como editora da revista Contos de Sansara, é também revisora e leitora crítica. Já publicou 2 livros, sendo eles Conta Comigo. 3 vezes Mulher, 2021, de contos, pela editora Voz de Mulher, e Eu Prefiro o Meu Próprio Crime, 2023, de poesia, pela editora Arpilera. Também tem contos publicados em várias coletâneas e revistas literárias.